Artigos originais. O ensino da história, as importantes figuras femininas pelas lentes do cinema. Hilda Maria Gonçalves da Silva, doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Araraquara. Docente do Departamento de Educação, Ciências Sociais e Políticas Públicas e dos Programas de Pós-Graduação em Serviço Social e em Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Franca. Currículo Lattes, http://2.barra/lattes.cnpq.br/83353577439549 Hilda, Letícia Christmann, graduação em História pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Franca. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/81015123175294165 Marília Tanaka Sebin, graduação em História pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Franca. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/93751566819369761 Resumo. O presente artigo trata da experiência desenvolvida pelo projeto O Ensino da História, as importantes figuras femininas pelas lentes do cinema. Tal projeto visa o uso do cinema como recurso didático-pedagógico para o ensino da trajetória das mulheres que, cada uma a seu modo, imprimiram sua marca no decorrer da história e contribuíram para a construção do espaço que a mulher consegue ocupar hoje na sociedade. O cinema se mostra como uma importante fonte diferenciada da escrita, com forte potencial de uso nas salas de aula, para o ensino de história, conforme propõem os parâmetros curriculares nacionais. O trabalho foi desenvolvido em duas salas do segundo ano do ensino médio, por meio de aulas expositivas e discussões com uso de filmes, sendo que um dos principais objetivos do projeto foi desenvolver a criticidade e a capacidade de reflexão acerca do papel da mulher ao longo da história e como o lugar que esta ocupa hoje se deveu, em certa medida, ao papel das mulheres estudadas durante as aulas dadas. Palavras-chave: ensino de história, cinema e história das mulheres.